amados irmãos, escutem agora o que irei dizer. Meu Deus está vendo que tudo é verdade, ninguém pode esconder. Há muitas igrejas que estão precisando de mais oração, porque Satanás procura tragar o povo cristão. Há certas pessoas que vivem fingindo que são bons cristãos, mas só vão à igreja falar mal da vida dos pobres irmãos. Promovem contendas e ainda se julgam que são inocentes. Mas estas pessoas que assim procedem, pra mim não são crentes. Há certos mocinhos que só vão à igreja pra namorar. Também há mocinhas que já vivem enfeitadas pra impressionar. Cabelos cortados, roupas transparentes, meu Deus, que vaidade! Mas estas pessoas pra mim não são crentes, tudo é falsidade. Há certos adultos que dão mau exemplo à mocidade. Ao invés de exortar, dão é apoio para a vaidade, dizendo o mais importante no crente é o coração. Mas segundo a Escritura, quem tem vaidade não tem salvação. Amados irmãos, vamos orar pedindo perdão. Se orarmos com fé, Deus atenderá a nossa oração. Ser crente não é simplesmente ser membro de uma igreja. Ser crente é ser salvo, obediente à doutrina, por mais dura que seja.